líderzinho. Fala no de amor, bebê. Fica às vezes a distância nos percebe e coloca empecilhos no amor. Separação, a vontade é combustível pra relação. Toda noite durmo olhando a sua foto, um papel de parede no meu celular. Sei não, mas algo me diz que um dia a gente há de ser feliz. E quando isso acontecer, sua foto num papel de parede no meu celular. Sei não, mas algo me diz que um dia a gente há de ser feliz. E quando isso acontecer, nem precisa dizer, você vai aceitar pra sempre. E o que era distante vai ser separar. E quando isso acontecer, nem precisa dizer, você vai aceitar pra sempre.